prosiga. Ok, tá pronto a cópia? Ok, tá autorizado Natal, nível 350, via Pesulu 10. A decolagem é da pista 10. Primeira curva à esquerda, subida Fuca, a transição Zipar, o controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5022. É a Puca e a transição de par. Tá correto, o fechamento, o Mike Juliette Charlie. Tá livre acionado, parte 3, chame o táxi. Fox, Juliette, controle. Chame agora Recife, 125, 1, alterne 133, decimal 25. 3601, eu tenho autorizado aqui o nível 360, o senhor aceita? Sim, está autorizado então São Paulo, Congonhas, o nível... É o 360, prossegue pela Upper Zulu no meio até Belo Horizonte, após BH Trivi e após Trivi Pirassununga. A decolagem é da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5042. Gente, tá... 3601, autorizado São Paulo, nível 360, Upper Zulu 16, BHZ, Tripe, Pirassununga, decola da 10, primeira curva direita, da El, Leda, Tripe, controle 120, decimal 8 e o transponder 5042. Ok, o TAN 3601 só confirmando, após Belo Horizonte, prossiga para a posição Trive e após Trive, Pirassununga. Pirassununga, o TAN 3601. Tá correto, chame no portão 9 quando pronto, TAN 3601. Tomará quando pronto, TAN 3601. Eu não compreendi o POB, por gentileza, repita. Gente, o Max Lett Charlie, tá ali no táxi. Em direção ao terminal de passageiros, reposto para ingressar no pátio principal. autorizado, cruze o pátio principal, após Índia e Alfa, chame no ponto de espera pronto para a decolagem. Mike e Juliette Charles. Mike Juliet Charlie, autorizado a linharia decolada 1-0, vento de 1-3-0 graus com uma dezena de nós. Tango Mike e Juliette Charlie decolou aos 47, chame o controle em 120, decimal 8, Telmo voo em um bom dia. 208, grata. Controle Salvador, Papa Tango Mike e Juliette Charlie, boa noite, bom dia. Bom dia, Papatango Mike Juliette Charlie, contato radar, suba para nível de voo 350 na saída para o Cazipar. 350 para o Cazipar, o Mike Juliette Charlie. Mike Juliette Charlie, saída Puca, transição Zipar. Na Puca, Zipar, o Mike Juliette Charlie. Então puxe o acionamento da Terra 9. Autorizado, puxe o acionamento, chame táxi, o altímetro no 0,16, TAM 3601. Autorizado, vai chamar para o táxi do TAM 3601. Torre Utana 3601 no Baro Táxi, está com 64 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternando o Galeão. 64415 Galeão, tá livre o táxi via pátio 1 Índia Alfa até o ponto de espera da 10, chame quando pronto para a decolagem. O TAN 3601. Negativo, 3601 autorizado o pátio 1 Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Mike Juliette Charlie, chame Centro Recife, frequência 12545. 12545, Papa Tango, Mike Juliette Charlie. Da 3601, ponto 0 pronto. Da 3601, está autorizado alinhar e decolada 10, vento de 140 graus com 9 nós. Autorizado alinhar e decolar 10, da 3601. 3601 decolou 59, o controle em 120.8, bom voo e boa noite. Obrigado, controle 208, uma boa noite também. Tá 3601. Controle Salvador, muito bom dia, é o San 3601, passando 3 mil pés, Adael. 3601, contato radar, subo 360. Afirmativo, subindo 360, San 3601.